Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A toxicodependência é nociva para o organismo e pode trazer graves problemas para a saúde. No Seixal Saudável falamos hoje da droga e da toxicodependência. Em estúdio temos a coordenadora da prevenção do Instituto da Droga e da Toxicodependência na Península de Setúbal, Célia Santos, que é entrevistada pela já residente deste programa, Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Apesar do consumo de drogas ter diminuído em Portugal, o nosso país detém uma das taxas mais elevadas da Europa. O que é que revelam os últimos números sobre o consumo de drogas no Conselho de Seixal? Portugal, à semelhança da Europa, o consumo foi decrescendo. Portanto, tem número mais elevado porque já tinha também um número mais elevado, embora ele tenha havido decréscimo, como todos os outros países membros da Europa. A nível do Seixal, nós não temos dados concretos porque nos estudos que fizemos não temos estudos desagregados por concelho e, portanto, temos por distrito, digamos assim. Seixal está integrado no distrito de Setúbal e está dentro da média europeia e da média nacional. O que eu lhe posso dar é relativamente, e isso é um dado que temos, relativamente ao número de consultas, portanto, às pessoas que nos procuraram na nossa equipa de tratamento de Almada, que é que abrange o território do Seixal, durante o ano 2010. Relativamente a isso, nós temos, portanto, o número de utentes ativos, ou seja, os utentes que estão em consulta permanente, durante o ano 2010 foram 201. Portanto, é o número que temos neste momento. Temos 201 pessoas do Seixal que procuraram ajuda e que estão a ser acompanhadas. Que razões estão muitas vezes por trás deste consumo? As razões são as mais diversas possíveis, não é? Porque as pessoas são todas diferentes, mas tem muito a ver, especialmente nos mais jovens, a questão da curiosidade, a questão da pressão dos grupos, depois pessoas que já não são tão jovens, ou mesmo nos mais jovens, a questão do esquecimento dos problemas, tentar afastar, embora eles permaneçam lá, não é? Quando o consumo podem, de alguma forma, ficar ali dissimulados, mas permanece. E também a questão do prazer. Não podemos negar ou, de alguma forma, camuflar que o uso, embora muito inicial das substâncias ou das drogas, dá um prazer. E, portanto, isso também pode ser uma da busca, a busca do prazer, digamos assim. E que efeitos provocam as drogas na saúde? As drogas provocam efeitos diversos, tendo em conta também o estado do consumo. Há consumos experimentais, ou seja, as pessoas podem experimentar uma única vez e depois abandonar esses consumos, e depois há consumos mais continuados, que poderão dar origem às dependências, digamos assim. Aí sim temos consumos nocivos para a pessoa, para o físico da pessoa, também para a parte psíquica, que é mais difícil de tratar, e mesmo consumos ou, neste caso, danos a nível da sua realização profissional, da sua relação com os amigos, no meio onde se inserem, a nível laboral. Portanto, são diversos. Cada caso é um caso e é muito difícil escamotear. E também difere de substância para substância, de droga para droga, não é? De que forma é que se pode combater e prevenir o consumo? Primeiro que tudo, tem a ver com todos nós, todos os agentes da sociedade. Nós, enquanto pais, enquanto educadores, a nível da escola, não é? Porque os nossos jovens passam muito tempo na escola, nos ATEs, nas associações em que estão envolvidos, mas tem a ver com tudo. Eu penso que há dois pontos fundamentais. A questão da afetividade, a forma como as pessoas são tratadas, como as pessoas são educadas, se sentem ou não que são importantes, quer na vida dos pais, quer na escola, no meio onde estão inseridos, e também a educação para o consumo na generalidade, não é? Porque, obviamente, estamos aqui a falar do consumo das drogas, mas temos a questão da alimentação, a questão das compras, a questão da internet. Se nós conseguirmos, quer como pais, quer a nível educadores mais alargados no sentido da escola, fazer uma educação para o consumo, no sentido de perceber até onde é que podemos ir, estamos, de alguma forma, também a travar aqui o consumo das substâncias. E depois perceber, e aqui falo, se calhar apelo mais à questão dos jovens, se tiverem que consumir, primeiro informem-se relativamente à substância que estão a pensar consumir, perceber o que é que aquilo é, quais são os efeitos, quais são os perigos daquele consumo, e depois então pesar na balança se vale a pena ou não continuar ou fazer este consumo, mas efetivamente primeiro informar-se, e nós temos N meios à disposição para isso. Caso algum dos nossos ouvintes tenha um familiar a viver este problema, o que é que pode fazer? Como é que o pode ajudar? Temos a nossa linha vida, que é um número muito simples e curto, que é o 1414. Ele está disponível de segunda a sexta, das 10 às 20, em que as pessoas podem ligar. É um serviço anónimo, gratuito e confidencial. Portanto, se quiserem identificar, identificam. Se não quiserem, não identificam, no sentido de perceber qual é o sítio mais perto da zona onde residem, que se podem deslocar, como é que podem fazer. Temos também e-mail, que, portanto, 1414@idt.mine-saude.pt, em que se pode pôr por escrito a dúvida, a questão, e temos neste território, portanto, a equipa de tratamento da Almada, que funciona em Almada, abrange o território do Seixal, e qualquer pessoa que tenha um problema desta ordem, que tenha alguém que conheça, um familiar, pode se dirigir ou telefonar para tentar marcar uma consulta. Obviamente, tem que fazer a marcação e depois o atendimento, e temos também uma consulta descentralizada a funcionar no Centro de Saúde da Cruz de Pau, portanto, mais perto aqui do Seixal. Contactos úteis para quem tem um problema de droga para resolver. O Seixal Saudável regressa na próxima semana para falar de amamentação. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.